direto Conquista, o Trip 5219. Voo direto Elefa. Elefa 3567. Salvador Confins, prepare a Dael, 360 já aprovado, só um minuto, copy. Dael 360. Com 1-2-3. Pontão 2, no ponto de posicionamento. Paulo RJ 6720, tá no 06, pronto para o estado de estacionamento. 567, 0,6, confirmando parte 3, segundo 567. 6720, no portão 6. Entra, objeto 6720, sim. Nível 140, chame o centro na frequência 1251, na antena 3325. 351-3325, 9601, bom fim de semana. Obrigado, tá com 129 a bordo, 3 horas e 41, confirma. Zero, autorizado o táxi via participal, Índia e Alfa, até pode esperar da 10, lá 18.95 a torre, 1016 ajuste. 1016 ajuste, Índia Alfa, 6720. Guarulhos, 360 aprovado, tá aprovado, prepare-se para o PDL. Prepare-se para o PDL. 397, seguindo o tráfego do objeto que já iniciou o táxi, vai prosseguir via Índia e Alfa. Até o ponto de espera no zero, lá 1895 para a torre, 1016 ajuste. Podia confirmar o POB alternado de autonomia? Variado, ciente, enxerga o web, deu ponto de espera, bom voo. Zero, autorizado em linha, ele coloca som no zero, vento no zero, zero graus, um no zero não. Pode colar o EPD já. Estacionamento Gol 973, está no portão 2. Tenta aguardar, 273. Guardando. Rocha, 061, 6259, 113, eu bordo, autônomo Mili 440, alterando Galeão. Provado táxi via participal, Índia e Alfa, teu ponto de espera da 10, lá, torre indo no 8.95, ajuste 1016. 16, Mili táxi, Tati, Índia e Alfa, ponto de espera, vai monitorar, chama a torre no 8.95. Zero autorizado, decolagem. Autorizado na 10, vem até já. 1567, remota, bate frente. Só um minuto. 1567. 1940. Pronto, cópia. 1940. Barulhos 360. Rota conforme plano, bridge, episolou no meio, abraba teu Zulu, decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leida, Ponte, Leida, voa, bridge, na terceira aerovia. 5510, transponder, controle 20.8. Cuidado 360 para Guarulhos, que é o Wiz, via bridge, episolou um no meio, abraba teu Zulu, decola na no zero, curva direita, Leida, transponder, 10, controle 208, ou 945. Correto, senhor, quanto ponto para posicionar? Sou Salvador, gol no 273, pode dar o estimado da espera. Relativo, estou com apenas um tráfego da vinheta que está no táxi. E assim que eu mesmo cruzar a retaguarda, está livre no 2 e chame táxi após, no 273, após o tráfego da vinheta. Após o tráfego da vinheta, passar a retaguarda, está autorizado o pushback no 203. Pelo start and push, come taxi. Eu vou puxar o start, qual é o zero, doutor? 67, parte 3, autorizado, sem taxi. Camará, voo 567. Voo no 273, não passei. Escuta. Confirme em qual a posição que o avião vai, portão 1. Tá passando agora o através do portão 5, já tá cruzando já a retaguarda. Ele vai sair do pátio via... Primativo, é a única rota que tem até o ponto de espera da 10. Autorizando a colagem de estão no zero, vento 100 graus, 089. Boa noite, a senhora 6259. Chama 6259, boa noite, autorizado ali, manter cabeceira no zero. Ali, manter 10, 6259. 3197, local 230, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, automático. Salvador, muito boa noite, o 3897 Latam. Tá. 897, me mantenha 320 na saída da Elvis, Latam. 320 da El, 3287. Para o táxi do Gol 1567, está com 146, 3 horas e 43 da autonomia, alternando com o fim. 167, táxi autorizado, vai seguir terça companhia via Índia e Alfa, até o ponto de espera da 190, lá 18.95 para a torre, 1016 na justiça. Afirmativo, Índia e Alfa, seguindo o braço da companhia. Boa noite. Aguarde, tem um Portugal na retaguarda, moto 40. Chegou no 273, está com 177 PLB, autonomia de 3 horas e 33, alternando cabine. Provado, direita, Índia, até o ponto de espera da 10, lá 18.95 a torre, 1016 a gente. Agora está autorizado direito ainda, quando espera 18.95, boa no 273. Salvador é Portugal, 0, doutor Rico é táxi. Tiro Tutu, aprovei táxi, Minatron, India, until the road point 1810, then call tower, frequency 118.95, India 1016. Abram, India, tool link 1810, tower 118.95, and connect 1016. Portugal 0 do Tour. Correct. And the... good evening. Chegada a mar e desse mantenha 3000, ajuste 1-0 no meio. 3000, na mar. 3-1, ajuste 3-0, mantenha cabeceira 1-0. Mantenha cabeceira 1-0, voo no 273. 720, passa 160, chama o centro 1-251, não tem no 3325. 1-251, 3325. Dael 6259. Autorizado. Dael 6259. Oi, Salvador. Muito boa noite. Chegou no 567, na ponte de espera, visual contrato, tá vendo? No 567, boa noite, manter a ponte de espera. Tá batendo, estou. No 273, autorizado a decolagem de sessão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Autorizado a decolagem da 1-0, boa no 273. No 567 ali, mas tem cabeceira no 0. Southwest Tower 9, keep on the south. Uno 276, Golo 36, controle 1-0-2-8. 208, Golo 1-2-7-3. Salvador, Golo 273, cruzando 1300 pés. 273, saída da El, Golo 360, vigilante. Da El 360, vigilante, Golo 273. Passou 5-0, chama o centro, 1-2-5-1, alterno 3-3-2-5. Centro, 3-3-1-2-5, 3-3-2-5, tá, 3-2-9-7, bom controle pra você. É, bom voo. Esquilo Zulu, boa noite, prossiga. Housing point, good night. Maintaining all input, that's 0022. Tá de descida, 1-0, no meio ajuste. Controle igual no 273. Prossiga. Cita Pro 255 por mais 10 milhas para evitar a fama. Autorizado, desvio. Seguinte, igual no 273. Sim, instruções após o desvio para igual no 273. Após desvio, voo em Leda. Após desvio, Leda, Golo 273. Golo 567, decolando 38, controle 1-2-0, sinal 8. Golo 567, na escuta da torre. Relativo, vou chamar o 567. Clear to take off runway 10, wind 100 degrees, 1 runout. Clear for take off runway 10, 0022. 259, passa 160, chama o centro, 251, alterno 3325. 251, alterno 3325, boa noite. Boa. 0022, airborne at 41, contact Salvador approach, frequency 120.8. Salvador 108, Portugal, 022, boa noite, obrigado. Salvador approach, muito boa noite, Portugal 022, airborne, runway 10. Salvador, boa noite, Portugal 022. Portugal 022, climb and maintain level 390, Puka departure. Puka departure, climb and maintain 390, Portugal 022, can we turn slightly left to avoid weather? Clear deviation, Portugal 022. Sente meia desse mantém 2000, autorizado LS XR em forma do localizador. 2000 autorizado para reportar, 776. Uno 940, boa noite, autorizado em linha, decolagem som no 0, vento no 00 grau, 119. Decolando 019. 273, passou 50, chama centro 1251, alterno 3325. Poderia repetir a frequência para o Golfo 273? Frequência 125, decimal 1, alterna 13325. 251-3325, Golfo 273. Se manter 3000, ajuste na 096.